upload, internet, MP3, MPC e Play B52, escolhe tu o teu shot, cocktail, hip hop, drums, beats, é o kit, mãos livres, é o pin, é o boom, o telemóvel, o teu look, é clique, é crew, é a Punani, o Tsunami, Tamagotchi, o Pikachu, é o shopping, é as tips, o MD, o Son Goku, go 1-2-1-2, com mensagem da ground check, sound, disco, sound, mini disc, é o Mike, é Adidas, é a Nike, o Marlboro, o Lucky Strike, é a Fanta, é a Sprite, a Metal e a Fight, nigga tight. Para todos os meus boys, MCs, DJs, writers e b-boys, é a jam, sempre cool, wonderful. É a globalização, nova era, informação, atmosfera, poluição, é uma mera ilusão. Não fiques à espera que a televisão te abra a visão, senão um dia vais ficar como os outros já estão. O comando é S.A., sentado no sofá, à espera, vou sentar do programa que nunca dá, nunca deu, nem nunca dará. Jesus Cristo era teu e Deus era maná. O que será que o seu filho faz esta hora na rua? 14 anos de idade e a noite é toda sua. Já a cidade ama a vida, abatido e o vício. O filho é seu, você acha que não tem nada a ver com isso? E a sua filha maravilha foi passear de automóvel. Hoje em dia pitas já veram por cargas no telemóvel. É o progresso, mesmo que não seja lógico. É o ingresso de um moderno, é um inferno psicológico. Depois da PS2, DVD, download, upload, internet, MP3, MPC, e-mail, B52, escolhe tu o teu shot, cocktail, hip-hop, drums, beats, é o kit, mãos livres, é o pin, é o boom, o telemóvel, o teu look, é clique, é cru, é a Punani, o Tsunami, Tamagotchi, o Pikachu, é o shopping, é as tips, o MD, o Son Goku, chegou 1-2-1-2, com mensagem da ground check, sound, disco, sound, mini disc, é o Mike, é Adidas, é a Nike, o Marlboro, o Lucky Strike, é a Fanta, é a Sprite, a Metal e a Fight, nigga tight. Para todos os meus boys, MCs, DJs, writers e b-boys, é a jam, sempre cool, wonderful. Muda o chip para cassete, o CD, o DVD, porque a mudança que tu procuras não vai dar na TV. Tu já devias saber porquê e tens a perceber. Qualquer dia vai ser um clique, pensar vai ser proibido. Antigamente era diferente, pelo menos aqui na Tuga a gente fomos invadidos por colas e hambúrgueres. Hoje rap desde miúdo, hoje não há conteúdo. Rappers modernos não dizem nada, mas tem tudo. Continuo o meu estudo, mesmo que tu não percebas. Não tens nada a dizer, então não falo nem escrevas. Isso passa-te com a idade, faz-te a vida, quem sabe. Talvez um dia tu hás ganhar outra mentalidade. Dando o people e às festas para chilar e conviver. Hoje só saem de casa para ver damas e beber. Está-se bem, o gajo tem de ser acima. Ao meio 25 anos de carreira, é o atendido. Depois da V2, DVD, download, upload, internet, MP3, MPC, e-mail, B52, escolhe tu o teu shot, cocktail, hip-hop, drums, beats, é o beat, mãos livres, é o pin, é o pub, o telemóvel, o teu look, é clique, é cru, é a Punani, o Tsunami, Tamagotchi, o Pikachu, é o shopping, é as tips, o MD, o Son Goku, chegou 1-2-1-2, com mensagem da ground check, sound, disco, sound, mini disc, é o Mike, é Adidas, é a Nike, o Marlboro, o Lucky Strike, é a Fanta, é a Sprite, a Metal e a Fight, nigga tight. Para todos os meus boys, MCs, DJs, writers e b-boys, é a jam, sempre cool, wonderful. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Musical Park. Eu sou a Joana e estou contigo aqui na tua rádio Antena Best para trazer grandes músicas. Abrimos com Chegg, este grande rapper português que nos trouxe a música pós-modernos. É uma grande música, diz uma grande verdade, não achas? Hoje dedicamos os nossos 90 minutos do Musical Park ao rap português, ao hip-hop português. Porque a arte portuguesa tem que ser divulgada e porque gostamos de trazer até ti sempre o melhor do que há por aí, do que se faz por aí, também em português. Espero então que gostes, que fiques connosco durante estes 90 minutos. A semana passada fomos mais buscar dance, esta semana damos-te hip-hop Tuga. Vamos continuar com grandes músicas. Estás preparado para saber quem toca já a seguir? Então eu vou-te dizer que são os Guardiões do Subsolo com Popless. É a banda que te trago já nos próximos minutos. E para continuar em grande, ficas com Mundos Mudos, na voz dos The Weasel. Logo depois ficas, e para terminar, muito, muito bem, com Talento Clandestino, dos Dilema. São assim as bandas que tocam para ti já a seguir.

Às vezes. Às vezes. Então diga-me uma coisa. De que nacionalidade é o rapper Sam the Kid? A. Português. B. Norte-americano. C. Francês. A. Português. A. Português. E está certo, Carolina. Tenho um poder imenso que reverberar nos teus ouvidos. Sempre que penso, sinto o vosso medo. Vejo a vossa inveja, observo o enredo. Antes de estenderem a bandeja, não sou estrela, sou um cometa, um planeta. A Via Láctea, toda a galáxia. Sofro pelo que sei, sim, com seis de sentir. Choro por dentro, quando penso no destino, não me contento. Com orgasmos de prazer, quero sentir a alegria permanente de viver. Quero ser, não sei fingir, quero ter. Não quero sonhar, quero alcançar, quero chegar lá. Onde lá for, quero deixar a dor. Energia positiva e amor. Necessito de sair do mundo que habito. Do mundo cinzento onde passo todo o meu tempo. Só tu que estás a aliar esta cena, podes ter a certeza. Não és o único que tem inveja. Que estás a sentir o que digo, podes ter a certeza. Eu sei que estás nisto comigo. Tu que estás a aliar esta cena, podes ter a certeza. Não és o único que tem inveja. Que estás a sentir o que digo, podes ter a certeza. Eu sei que estás nisto comigo. Casado. Pessoas feias, mentes vazias, ideias ridículas. Películas históricas, narradas por pregas histéricas em festas, esquinas, rimas e mentiras avulso a pulso. Cheguei onde estou, não devo ser a ninguém. Caguem todos que interfiram no percurso, quem vem? Quem me acompanha, meus manos, os mesmos de há tantos anos. Por quem luto, por quem mato, por quem choro de orgulho. Com quem partilho tudo aquilo que faz, tudo aquilo que tenho, tudo o que sinto, não minto. Sobrevivo com as vibrações que cato. Final num bafo, absorvo do espaço. Final num bafo, absorvo do espaço. Final num bafo, absorvo do espaço. Final num bafo, absorvo do espaço. Final num bafo, absorvo do espaço. Tu que estás a olhar esta cena, podes ter a certeza. Não és o único que tem inveja. Que estás a sentir o que digo, podes ter a certeza. Eu sei que estás nisto comigo. Tu que estás a olhar esta cena, podes ter a certeza. Não és o único que tem inveja. Que estás a sentir o que digo, podes ter a certeza. Eu sei que estás nisto comigo. Mais profundo do que o subterrâneo no submundo. Com os versos machados, sangue, lágrimas e louco. Quando falo, viro-me ao contrário. E o meu interior que vês metade, escuro metade, claro metade. Duro, puro, 100% sincero. Não receio o ódio de gente que não respeito, não aceito. Hipócritas que choram quando têm fome. Quando viram costas, cospem no prato que comem. Julgam que podem julgar, julgam que podem roubar, julgam que podem maldizer, estereotipar. Estou farto de confusões, mas perigo, não mete medo. Digo-te um segredo. Tenho atração pelo abismo. Diz-me em continuar a ser sincero com o que faço. Emocionado, falo verdade, ficas arrepiado. Dizem, tenho idade para ter juízo, mas não aplico de encontrar a paz que preciso. Só tu que estás a olhar esta cena, podes ter a certeza. Não és o único que tem inveja. Que estás a sentir o que digo, podes ter a certeza. Eu sei que estás nisto comigo. Só tu que estás a olhar esta cena, podes ter a certeza. Não és o único que tem inveja. Que estás a sentir o que digo, podes ter a certeza. Eu sei que estás nisto comigo. Só tu que estás a olhar esta cena, podes ter a certeza. Não és o único que tem inveja. Que estás a sentir o que digo, podes ter a certeza. Eu sei que estás nisto comigo. Estás a olhar esta cena, podes ter a certeza. Não és o único que tem inveja. Que estás a sentir o que digo, podes ter a certeza. Eu sei que estás nisto comigo. Esta música é dedicada para os meus amigos fedeiros. As consequências das nossas ações são espantalhos para os covardes e raios de luz para os sábios. Bantu não sabe nadar, yo.

aquilo que sentia. Porque é que magoavas aquilo que mais te queria? Eras tão especial, eras única para mim. As tuas atitudes fizeram o nosso fim. Mostravas ser tão perfeita. Pensei ter encontrado a pessoa eleita. Na vida tudo acaba e entre nós tudo acabou. Não te esqueças que fui o único homem que te amou. Nossos velhos tempos, quero tocar-te, fazer tudo ao relento. Desde o momento que tu foste da minha vida, não paro de pensar em ti, Garina. Não foi nada fácil chegar onde chegamos, por fogos e mares. Tu sabes que passamos, aprofundamos, nós nos amamos. E agora é muito tarde para mudar o que criamos. Baby, volta para mim. Já liguei para ti. Tu finges que não ouves a tocar, porque sabes que vou implorar. E só te peço que me ouças e me deixes explicar. Diz-me o que tenho que fazer. Juro que não volta a acontecer. Agora sei bem o mal que te fiz. Eu sei que errei e que foste infeliz. Eu faço qualquer coisa pra te ver sorrir. Oh, oh, oh, oh. Baby, volta pra mim. Eu e tu, baby, nos enchemos de prazer. Cartas já não servem, estou farto de escrever. Pois tudo o que eu quero mesmo é te ver. Foste a forma de relaxo num dia de frustração. O ecstasy de uma grande paixão. Baby, volta para mim. Diz-me que sim. A falta que me faz. E quando eu penso nos momentos que já perdi, não te compreendi. Eu já me arrependi. E agora eu percebo que não te apreciava e não te dava tudo aquilo que tu merecias. Beijo, volta para mim. Diz-me que sim. O Algarve vai ser Diamond. Diamond Summer Party 2011. Diamond. Os melhores DJs nacionais e internacionais a uma dimensão nunca vista no Algarve. Diamond Summer Party 2011. Labor, criatividade, animação, som e efeitos especiais nunca antes vistos no Algarve. Diamond Summer Party 2011. Centro de Congressos do Arado de Lagoa. Mais informações em www.diamondsummerparties.com. Melancolia na poesia da vida. Sei que lá de cima nos consegues ouvir. Eu não entendo esta tua partida, amigo Soleil. Foste embora sem dar aviso,

muito aberto para falar de mim. Nem nunca estive tão perto de saber de onde vim. Queres um motivo concreto para eu ser tão discreto? Eu digo, são vários como uma lâmpada de Aladim. Uma mãe, um pai e quatro filhos pretos no chão. Éramos todos criança, não tínhamos a noção do que era não ter pão. Fotografia hoje só serve para recordação. Por isso é que eu fiz disso a minha capa, na minha primeira gravação. Quero ser a exceção, com muita educação. É a minha missão, pensamento só há um. E aprendi a lição, e fiz disso um refrão. Vidas são imperfeitas, com deitas com teu rancor. Vidas são imperfeitas, com te deitas com teu rancor. Foi aquilo que aprendi desde puto com a minha cota. Sentimento que não esgota, pensava que amar era fácil. A minha boca é uma batota. Bem-vindo ao passado. Quase nada, só meu pai é que viveu quase todo o matrimónio como bem lhe apeteceu. Ausência cria lacunas, ele procura fortunas para que os filhos possam cantar nas dunas. Mas criam-se barreiras mais altas que dunas, como tunas, primeiras aulas ou como turmas em que és o único rapaz e o resto são alunas. Calça-me as espumas, apertem as fumas. Bem-vindo ao meu passado que eu relato nestas colunas. Eu nunca tive ciúmes, nunca amei por inteiro. Eu pensava que eras tu, mas trocaste-me pelo primeiro que dizia ser o meu parceiro. Mas hoje não me acompanham, porque há ouvidos que embranham. Há inimigos que enjanham e estão unidos para que eu tenha um final feliz. Zangado, bem-vindo ao passado. Trouxer a minha semente, quero levá-lo lá atrás, na minha máquina do tempo mental, e mostrá-lo o tal, o caminho de pedra, de cal, de sal, do mar, que atravessamos para conquistar o nosso espaço. Os que deram a sua vida pela obra e graça, para eles um forte abraço. Mas nada disto passa em vão. Tu queres tomar a decisão? Então vais, és homem. Quando chegares a homem, num erro crasso, transformam as tuas más performances. Olha para trás e os nomes que nos teus livros consomes. Pega num par de headphones, no MP3 e no vinho, e ouve o discurso direto do Martin Luther King. Vais ver que a tua vida muda como mudou a minha. A tua vida muda como mudou a minha. A tua vida muda como mudou a minha. Zangado, tenho noção do mal que fiz e do meu pecado. Quero dizer a quem não disse que estou arrependido. Tudo passou e hoje sei que não estou queimado. Amor eterno por quem tenho ficou confundido. Se iludido com amigos, mas não fiz. Zangado, nunca vivi, viver eu confio. Bem-vindo ao caminho, hoje faço o céu. Ao passar, estamos na tua, aliás, no teu Musical Park, aqui na tua Antena Best, para trazer mais música. Começamos muito bem e vamos continuar muito bem. Tens dúvidas? Então trago-te já a Serial, que nos traz Brilhantes Diamantes. Logo, para continuar, ficas com Que Deus, na voz de Bossa e Si. E terminamos com Ataque à América. Aliás, esta música muito interessante do Valete. Eu acho que é uma boa escolha para ouvir já a seguir. Tens dúvidas?

Bin Laden. Voz alterada, sem barba e com a cara totalmente modificada. Eu não o curtia, mas ele era o que a América merecia. Radical, sem diplomacia, assim como se exigia. Formulou o plano perfeito para a revolução que se pretendia. Tínhamos túneis subterrâneos até à cidade de Alexandria. É que se bloqueava informação da NSA e da CIA. Tínhamos M1s, F-16 e muita artilharia, eu ria. Informação, informação. As bases militares americanas em todo o mundo já estão controladas pelas FARC, Al-Qaeda e milhões de civis revoltosos. O ataque aéreo ao Pentágono está previsto para as 3 horas e 36 minutos. Os ataques com pistas serão às 3 horas e 42 minutos. Invasão à Casa Branca ficará para as 4 horas e 28 minutos. Já sabe que tem a fazer. Era um batalhão de submissos para acabar com aquela arrogância. Estava incluído na missão invasão à Casa Branca. Seria reforçada pelo movimento Black Panther. Garanto que a América nunca vira tanta encrenca. Fomos pelo túnel adentro e chegámos em meio-dia. Alexandria tinha como hoje cidade vizinha. E quando lá cheguei era inenarrável o que ouvira. A América já ardia rendida à nossa investida. Ficaram na defensiva, deixámos tropas sem vida. Éramos só homicidas com ira. Top a chacina, numa outra ofensiva em edifício na Rono Caíra. Largámos poé da Mississippi em New York, Carolina, Califórnia, Louisiana, Man, Detroit e Virginia, Georgia, Indiana, Illinois, Pennsylvania e Kansas. Às 4:15 já estava tudo controlado. Nossos soldados já tinham rádio, a TV e o Pentágono. Passado mais um bocado, Fidel leu o comunicado. Podes crer ao golpe de Estado. E à porta da Casa Branca fiquei com Bin Laden na sós. Disse-lhe sem hesitar um coche, deixa-me liquidar o George. Ele expulsou um sorriso e olhou-me fundo nos olhos. Sentiu segurança na minha voz, passou-me uma Kalashnikov. Era só ódio destrutivo na minha cabeça. Kalash foi exibindo, man, assim a dar paleta. Eu fui o homem escolhido, man, para ditar a sentença. Olhou-me bem ter guido, man, para vingar o planeta. Entrei na Casa Branca, man, assim cheio de moral. Nós snipers iam batendo a escolta presidencial. Eu andava no piso inferior de corredor em corredor, abri a porta à procura daquele estupor. Vi a porta dos fundos, senti um feeling interior. Abri, até que enfim, seu ditador. Agora sente o pavor, vais pagar pela tua merda, pelos teus antecessores. Isto é pelas vítimas das guerras que vocês fabricaram, pelas bocas que morreram, pela falta de pão que vocês negaram, pelo terror que semearam, lastraram, perpetuaram, pelos homens e mulheres que as vossas bombas mutilaram, pelos fortes trabalhadores que vocês escravizaram, pela alma deste planeta que vocês danificaram. Eu sei, vais dizer, pois é, mas estás a trazer pessoal dos Mind the Gap. Pois estou. Estou a trazê-los, mas agora a solo. E é com mais uma pessoa que é participante dos Mind the Gap. E falo do Ace, que nos traz Orange, para recordar nesta tua tarde. E logo depois ficas com, já que falas disso, na voz, nada mais inesquecível, porque não é mesmo inesquecível. Falo dos Expensive Soul. São as músicas que tocam para ti nos próximos minutos. Até já. Orange. Quem não acredita que somos uma pessoa guardada, uma alma geminada que nos está predestinada. Há quem julgue que não andamos à procura de uma só pessoa com quem passar esta vida dura. Mas descobri a cura para tanta falta de crença. Logo à primeira vista contigo na tua presença, senti a minha energia pular-se na tua, brincar com a tua, rir, rimar e voar com a tua. Tudo parou por momentos, tudo soube existir, tudo por instantes para assistir a cena evoluir. Foi a fluir, onde desfile pontos em comum, vou alimentar pontos vitais, há muito em junho. Paixão cresceu em mim, algo bateu fora. Ainda sou atordoado por uns tempos sem nós. Espero que a sorte me ajude, esperança não mudo, que a paciência aguenta firme nesta atitude. Até que surja a ocasião mais oportuna para a união deste poeta com a sua musa. Não sabias disto? Não? Chegou a altura de descobrir isto. Sentiste, tenho uma razão a dar-te a sorrir. Estás a ouvir aquilo que eu digo, que eu faço, que eu posso, que eu contigo. Estás a ouvir? É isto que eu sinto, por ti que eu sinto, por ti que eu sinto. Estás a ouvir? Aquilo que eu digo, que eu faço, que eu gosto, que eu contigo. Estás a ouvir? É isto que eu sinto, por ti que eu sinto, por ti que eu sinto. Queria levar-te numa volta no clube, para fora daqui, para longe daqui, hoje eu condesso cheio para ti. Respeito por ti, mantenho por enquanto só sonho. Cantares passadas contigo, com vista para o dor. Curtir, passar o dia deitado, só olhar, só falar-te ao ouvido, coisas ditas com arte. Massajar com o óleo perfumado a sândalo. Enquanto voo, e sem espalhar aroma no meu quarto. Imagino-me a despir-te, imagino-me a sentir-te. A beijar-te, acariciar-te, nunca fugir. Nunca mentir-te, tanto poesia, cedas nos olhares. Ver nascer o dia contigo e quadros pintados. Fazer graves com o teu nome, Carlos ou Silva. Passar isto para a realidade, por saber como é incrível. incrível. Eu comunico contigo, tenho prazer de te ver. Guarda a tua imagem nos olhos para manter a sorrir. Luto com tudo e com todos, sou preciso, mas fico. Não arredo o pé que afigo, na convicção do que sinto. Não sabias disto? Chegou a altura de descobrir. Sentis, tenho uma razão a dar para sorrir. Aquilo que eu digo, que eu faço, que eu mostro, que eu consigo. Estás a ouvir? É isto que eu sinto, por ti que eu sinto, por ti que eu sinto. Estás a ouvir? Aquilo que eu digo, que eu faço, que eu mostro, que eu consigo. Estás a ouvir? É isto que eu sinto, por ti que eu sinto, por ti que eu sinto. Queria que visse um mundo diferente do que conheces. Que vivesse uma vida a sério como a que mereces. Se estivesse ao teu lado, para que acreditar? Nas solidades de encontrar a felicidade se amasse. Visse que a atração é bem mais fatal. Mais que local, muito sentia mesmo total. É platónico, nada existe, ninguém sabe. Ninguém se apercebe disto, que em mim quase não cabe. Quase expulgo, guardo tudo isto bem lá no fundo. Aguardo a tua receita para trazer ao meu mundo. Não me iludo, mas acredito no sentimento. Acima de tudo, espero que isto fique no pensamento. Te faça sorrir, vibrar de contentamento. Parar por um momento, fazer contas ao tempo. Já pedi sem sentido, acreditas no destino. Tatuei no braço, saber me encontrar contigo. Arrepiei-me quando vi pela primeira vez o seu sorriso. E enquanto escrevo isto, arrepio quando penso nisto. Não sabias disto? Chegou a altura de descobrir. Sentiste, tenho uma razão a dar para sorrir. Aquilo que eu digo, que eu faço, que eu te mostro, que é por ti gravo. Estás a ouvir? É isto que eu sinto, por ti que eu sinto, por ti que eu sinto. Estás a ouvir? Aquilo que eu digo, que eu faço, que eu te mostro, que é por ti gravo. Estás a ouvir? É isto que eu sinto, por ti que eu sinto, por ti que eu sinto. Estás a ouvir? Aquilo que eu digo, que eu faço, que eu te mostro, que é por ti gravo. Estás a ouvir? É isto que eu sinto, por ti que eu sinto, por ti que eu sinto. Estás a ouvir? Aquilo que eu digo, que eu faço, que eu te mostro, que é por ti gravo. Estás a ouvir? É isto que eu sinto, por ti que eu sinto, por ti que eu sinto. Estás a ouvir? Estás a ouvir? É isto que eu digo, que eu faço, que eu te mostro, que é por ti gravo. Pensas que eu vou jogar este jogo contigo? Tudo que eu tenho é meu, só o meu. Queres o meu guito? Queres o meu guito? Bitch, trata de pegar nas tuas cenas e passa. Eu já não fico contigo na mesma casa. Aproveite este momento. Agora vivo numa assim, que estás bem assim, vives bem assim, sentes-te bem assim, que não falas disso, já esquece isso, já eu não percebo porque estás cá, não falas disso, já esquece isso, já eu não percebo porque estás cá, não falas disso, já esquece isso. Pois é, estamos no fim da nossa emissão de hoje do programa Musical Parque. Para a semana estamos de volta em mais 90 minutos repletos de surpresas. Eu não te vou dizer o que é que toca para a semana, porque a cada semana uma surpresa. Conto contigo para saberes o que temos para ti. Já sabes, acompanha toda a programação aqui em Antena Best, aqui na tua Antena Best, best.radioantenaweb.info, aquele canal que só te traz muita, muita, muita, muita, muita música. Vamos ficar com Se Eu Pudesse, música trazida pelos Visão Periférica, Realistic. São assim, é assim a música que termina então o nosso programa de hoje. Da minha parte é tudo, desejo tudo bom e claro que te diverte. Curto muito a semana e para a semana cá estamos cheios de música, no stress, muito relax e sempre boa disposição. Fica bem, curto muito a semana e até ao próximo sábado. Se eu pudesse, roubava o tempo do mundo, fazia cada momento durar mais do que um segundo e sussurrava: quanto tempo é só nosso? Se pudesse, fazia por ti tudo o que não posso em cada olhar que fica, cada beijo que voa, cada palavra amiga que sozinha nos conta esta história tão leve. Por mais breve que seja, faz eterno só um momento, por mais esquecido que esteja. Quantos pontos por trás desse sorriso que fizeste sem nomes? Não me apontes nem me escondes agora. Deixa-me só tentar mostrar que as respostas não estão lá fora. Se eu pudesse dizer tudo o que eu quero, poder ter tudo num verso, sem ter como tudo regresso. Eu confesso que é desse crente que este meu silêncio impera. E com o meu braço peço pelo que o mundo me nega. Dando o momento, levando-me a mim contigo. Estou pronto, faz-me subir como sorte. Sabes como traz a forma como a tua voz me calma no escuro. Faz-me ver o nosso sentido, tudo aquilo que eu procuro. Se eu pudesse, secava as lágrimas que eu não sequei, mudava as respostas que quando querias não dei. Eu sei que fales mais e esse mais que ainda procuro. Não sei se o tenho, mas mantenho esperanças no futuro. Atento ao tempo e não no tempo de mudar por mim. Sinto por dentro, procuro mil e uma cor sem ti. Enquanto vives em grandes gentes, de vez em quando essa policromia que me preenche sonhos a preto e branco. Se eu pudesse, roubava o tempo do mundo, fazia cada momento durar mais do que um segundo e sussurrava: quanto tempo é só nosso? Se pudesse, fazia por ti tudo o que não posso em cada olhar que fica, cada beijo que voa, cada palavra amiga que sozinha nos conta esta história tão leve. Por mais breve que seja, faz e teve um só momento, por mais esquecido que esteja. Eu também tenho medo, mas se pudesse não guardava em segredo. Nada tudo tão móvel, dócil e brilhante, para ser mais que um amigo ou um amante visitante. O tempo sem promessas que constantemente faço, a presença é que não sou quando já só queres um abraço. Certeza sem barreiras que tu precisas ter, ou a felicidade que te dou mas que não sei manter. Se eu pudesse ter-te encontrado mais cedo. Medo que não tenha, tinha, garanto. Valia quanto peso na diferença que faz estar ou não estar contigo. Não vivo através de ti, mas aprendi a viver comigo. Cada opinião que trazes vale por mil sentenças. Quando estás, das força, não motivação apenas. E após que não reparas, que nem sabias que existe admiração até nas minhas atitudes frias. Se eu pudesse ser diferente e mudar por ti, ser o que mereces e manter-me assim, trocar a vida que tenho pela que desejas e não ter cheio de lágrimas quando me beijas. Ser o teu poeta no momento que mais sentiste, o teu mais que tudo quando tudo o resto é triste. Se eu pudesse era tudo como preferes, mas eu não posso ser tudo aquilo que queres. Se pudesse roubava o tempo do mundo, fazia cada momento durar mais do que um segundo e sussurrava: quanto tempo é só nosso? Se pudesse fazia por ti tudo o que não posso, em cada olhar que fica, cada beijo que dou, a cada palavra amiga. Sozinha nos conta esta história tão leve, por mais breve que seja, faz e temo só um momento, por mais esquecido que esteja. Nas garras do leão, sem forças para escapar, mas o amor de alguém por nós é que nos faz lutar e liberta-nos sim desta prisão. É para ti, amor, que eu dedico esta canção. Não te esqueço, espero que não te esqueças de mim. Tudo aquilo que escrevo nesta carta é só para ti. Não te minto, meu bem, essa é uma certeza. Que o amor carrega dentro de mim, transporto sem tristeza. Revelo que eu sinto, não tenho medo de dizer. Espero que sejas a mulher por qual eu tenha que morrer. Talvez aí eu possa me saber que o amor que existe entre nós dois é a valer. Tu sabes, também o sentes, também o dizes. Espero que o continues a dizer. Eu te amo, espero que gostes de mim desta forte maneira que eu gosto de ti. Quero te beijar, sentir o teu abraço. Quero estar contigo só mais um bocado. Eu te amo, não fujas de mim, não quero ficar só. Eu gosto de ti, quero compartilhar contigo os bons e os maus momentos. Quero que tu sintas os meus pensamentos. É isso aí, dama, quero sentir teu corpo, o teu calor, sim, junto do meu. O suor da paixão que nos une na cama. Espero que isto dure assim pela semana, a vida inteira, não me importo. Eu só quero saber se o amor que tu me mostras é o que te faz mesmo. Espero que sim, caso contrário diz-me não. Não quero viver mais uma falsa paixão, ilusão, frustração e ter que sofrer de novo. Não me quer sentir assim, pois já o senti. Não gostei o que eu passei, mas aquilo que eu te vou dizer agora, dama, sei bem. Eu te amo, espero que gostes de mim desta forte maneira que eu sinto por ti. Sem medo, sem lamentos, com esta forte paixão. Quer ser teu amor, mas chama-me irmão. Nas horas que precisas mais de um amigo, nos momentos que o teu estado psicológico é mais crítico, sou eu. Estou aqui, comigo podes contar. Mas aquilo que eu te vou pedir, não deixes de me amar. Amar e amar, a ir e voltar. Mas também existe amor para receber e dar. Aquilo que eu te dou a ti, dama, não te esqueças de dar a mim. Eu te amo, espero que gostes de mim desta forte maneira que eu gosto de ti. Quero te beijar, sentir o teu abraço. Quero estar contigo só mais um bocado. Eu te amo, não fujas de mim, não quero ficar só. Eu gosto de ti, quero compartilhar contigo os bons e os maus momentos. Quero que tu sintas os meus pensamentos. Eu te amo, espero que gostes de mim desta forte maneira que eu gosto de ti. Quero te beijar, sentir o teu abraço. Quero estar contigo só mais um bocado. Eu te amo.